tô achando que vocês querem rock. Parou. Tinha que acontecer, ele tava bom demais pra ser verdade. Os microfones tão dando pau aqui, bicho. Aumenta esse microfone aí, rapaz. Tá bom o som aí, galera? Vamos nessa que tá bom, hein?